sabe quando você tenta esquecer um grande amor, mas não consegue. Essa música é pra você, bebê. Chama mais. Celas e Araújo, estouro da rocha. A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais. Batamos um ponto final, mas o final é sempre igual. Você me faz voltar atrás. Enche de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo ela? E a gente fez amor. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. E a gente fez amor, oh, oh, oh, era pra terminar. Quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, como se fosse o último pedido. Vem, Celos e Araújo, o estouro da Restaurante do Né, a melhor comida de Lauro de Freitas. Portal do Arrocha. Gente de perfume no corpo, um sorriso que me deixa louco na intenção de provocar. Como é que eu largo ela? E a gente fez amor, oh, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh, oh. Se fosse o último pedido. E a gente fez amor, oh, oh, oh. Era pra terminar, quem disse que eu consigo? E a gente fez amor, oh, oh, oh. Como se fosse o último pedido. Pra cima vai, chama filho. Estouro da roda.